Asa de coragem, a cabeça cheia de ideias feitas. Razão não é saber o certo em tudo, é certeza que se tem sobre aquilo que se quer. É clareza de sonhos, vontade. Pensamento não é voz que se ouve de dentro da gente. É palavra que deixou de se dizer. É promessa de falar, uma força pra mover universos parados no tempo. Aqui nesse lugar onde o passado me deixou, eu tinha um amor que era tão melhor, mas tudo terminou quando eu achava estar vivendo bem longe da dor. Meu coragem, cabeça cheia de ideias feitas. Razão não é saber o certo em tudo, é certeza que se tem sobre aquilo que se quer. É clareza de sonhos, vontade. Pensamento não é a voz que se ouve de dentro da gente. É palavra que deixou de se dizer. É promessa de falar, uma força pra mover universos parados no tempo. Quando eu puder viver, se a vida de ter alguém pra reparar. Aqui nesse lugar onde o passado me deixou, eu tinha um